Hoje estou gravando esse áudio aqui, de opinião, numa segunda-feira, que antecede o Corinthians a encarar o São Paulo em mais um clássico na sua história na Neoquímica Arena na quinta-feira. Quinta-feira após o jogo eu volto a comentar com vocês diretamente da padaria Colinas do Sol, fazendo um podcast legal com várias opiniões para vocês. O que está me incomodando muito é que nós temos uma visão clara com relação ao Corinthians. E essa visão não é uma visão ingênua, uma visão amadora. Nós conhecemos muito bem o Corinthians. E eu tenho a absoluta certeza que, da forma que está, infelizmente, fiel torcida, nós veremos o Corinthians se tornando uma equipe média para baixo do campeonato, nos campeonatos por esse mundo afora, tanto brasileiro quanto sul-americano, qualquer campeonato na América do Sul ou qualquer campeonato no Brasil, nós vamos ver um Corinthians extremamente fragilizado, sem nenhuma perspectiva de conquista. Ah, mas nós já passamos por crises piores, mas era diferente a época. Hoje as equipes estão se estruturando. Antigamente eram poucas equipes grandes. Hoje as equipes estão melhores estruturadas, com CTs, com profissionais de alto nível. Você vê o Mirassol? Um pouco de organização já se torna uma equipe muito forte. E nós não estamos vendo isso no Corinthians, nem os treinamentos dentro do clube são treinamentos de alto nível. A gente vê fragilidades na hora de jogadas ensaiadas, não há chutes de meia distância, combinação de coberturas pelas alas, defensivamente, mal condicionados, os jogadores se contundem muito. Olha o Hugo, goleiro, há quanto tempo aí, nem para a seleção brasileira ele pôde ir. É uma destruição completa que o Corinthians está vivendo. E os bastidores, né? A politicagem, a mesmice, o domínio de poder, a luta por poder dentro do clube. Ninguém quer largar o osso. O Corinthians é um clube gigantesco e as pessoas querem utilizar o Corinthians como se fossem donos do clube. E o torcedor não consegue se colocar como uma oposição a isso. Nós dependemos da Gaviões da Fiel. É impressionante. Se a Gaviões da Fiel não entrar, a gente se lasca. Vocês repararam isso? Que o torcedor corintiano, ele é motivado por lideranças, e dentro dessas lideranças está a torcida Gaviões da Fiel. E ela tem que ser muito forte para ela entrar com os dois pés na porta, para impedir que o Corinthians seja dilacerado, destruído. Tudo que vem acontecendo no Corinthians é algo muito sério, muito grave, que tem que se resolver agora, no início do próximo ano. Não dá para passar mais um ano da forma que nós estamos passando. Cheio de crises, sem treinamento de alto nível, comissão técnica fraca, jogadores sem raça, torcida sendo manipulada, enchendo estádio para quê? Qual o motivo? Ai, não vai Corinthians? Que vai Corinthians, cara? Nós estamos vivendo de ilusão. Não é mais possível você aceitar o que anda acontecendo dentro do clube. Você está se tornando uma marionete. Então o torcedor corintiano precisa reagir. Ao reagir, ou vocês modificam, ou a gente para de ir a jogos, a gente para de comprar materiais esportivos do clube, se vocês não se organizarem, porque a gente sabe que tudo que nós estamos fazendo pelo Corinthians está sendo desviado. Entenderam que está na hora da torcida não depender da Gaviões da Fiel? O torcedor fala assim: opa, peraí, até que ponto vai minha honra, minha dignidade com relação a esse Corinthians? Vou ficar me matando, sofrendo, torcendo contra um Palmeiras, contra um Flamengo. Eu quero que o Flamengo e o Palmeiras percam. Eu quero que eles se lasquem, que eles. Para me sentir honrado no caos corintiano, nós vamos torcer muito contra nossos rivais, porque senão a vaca vai pro brejo. Se o Palmeiras acabar sendo campeão da Libertadores ou campeão brasileiro, vai ter torcedor corintiano desesperado aí. Aí eles vão entender o que eu tô falando. Eu, particularmente, hoje não ligo mais para nada disso, né? Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu acredito que quem soube se organizar, que se deem bem. Essa é a verdade. O Corinthians não tá sabendo, o torcedor tá dizendo amém para tudo. Tá na hora de uma reação. Olha só, é o tempo todo notícias péssimas. Tiraram o Augusto Melo e as coisas pioraram ainda, mais do que já estavam piores. Eu imaginei, poxa, alguma mudança vai ter. Primeiro era a tirada do Duílio. Entrou Augusto Melo, degringolou. Saiu Augusto Melo, ai, vamos tirar Augusto Melo. Degringolou mais ainda. Vai ter eleição ano que vem. Quem é que vai entrar? Vocês acreditam que algo vai acontecer? Meu, esse estábile vive de pressão. Se você não pressiona o cara não lança nota, não fala nada, não se impõe. Gente, que fragilidade, é um show de fragilidade. É uma fragilidade atrás da outra. Até quando nós vamos ficar sem ter uma gestão de alto nível dentro de um clube tão gigante quanto o Corinthians, né? Mas quinta-feira, após o jogo diante do São Paulo, que eu espero que o Corinthians vença para a gente pensar em Copa do Brasil, porque nós vamos continuar lutando para o Corinthians ser campeão de uma Copa do Brasil, que é muito grande. Ser campeão de uma Copa do Brasil é enorme, cara. É enorme. Para um clube totalmente dilacerado como o Corinthians, ainda conquistar uma Copa do Brasil e já ganhar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, aonde daí sim o torcedor vai poder exigir uma organização gigantesca para o Corinthians buscar alguma coisa no próximo ano e a gente não ficar vendo nossos rivais conquistando títulos que era para o Corinthians estar em todos esses, se tivesse um pouquinho de organização.